Na Serra Serra, condições visuais 500 pés. Ajuste em Salvador para referência no 015, reporte no 20 mil em Salvador. Baixa, pode ser de fora, o Cássio Serra. Boa tarde, Jornal 635, informação. Jornal 635, controle Salvador, sua identificação, desse mantenha nível 060. Ajuste no 015, chegada com média 1. 4 Papa Chime, informa o tráfego, posição de 2 horas 34 milhas rumo noroeste, cruzando 11 mil pés para o nível 1-80, Alfa Tango 72. Sem ficar atento. Do 2231, informa o tráfego, posição de 11 horas 31 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 170 para o nível 120, Papa Charlie 12. Paciente tráfego, porém não visual, 2231. Evitar tráfego na subida, curva esquerda para 270, seu limite é radial 295 do VR Salvador. Em caso de falha de comunicações, ao cruzar radial 295 do VR Salvador, assume navegação proa de barreiras em nível 180. Curva imediata proa 270, ao limite é radial 295 Salvador. Caso falha de comunicação, estabeleça navegação direta barreira 2231. Delta Papa Charlie, propôs cancelamento, está presente? Delta Papa Charlie, ciente. Plano cancelado é o Zuno 930. Desce para a altitude de tráfego de Feira de Santana. Reporte cruzando o nível 120. Contrato cruzando 120. Controle Salvador, muito boa tarde, TAM 3155. TAM 3155, contato radar, subiu 320, direto Leda. Está presente Leda, subindo para o nível 320, TAM 3155, grato. Carreiro 2231, tráfego superado em altitude, resumo navegação, proa de barreiras. Proa de barreiras, 2231. Controle Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Armando 1 do setor de Faripe, está com furo na rotatória e retorna a favor do tempo 10. Fonte, Guardião 01, chame torre 1 no 8 decimal 95. Pergunta do fim, Guardião. Salvador, Delta Papa Charlie vai cruzar o nível 120 em descida. Fonte, Delta Papa Charlie, tem frequência livre da presente para autocoordenação, não há tráfego de conhecimento do controle Salvador. Nas localidades próximas à Feira de Santana, bom pouso. Obrigado, bom pouso. 5973 para o curso do localizador, curva à esquerda na proa 050, nesta proa intercepta, desça para 2010, ajuste no 0 no 5, livre LS, acosta estabilizado. 050, curva à direita, descendo para 5000. Descendo para 2010, afirma proa à direita, a 050, Rio 5973, informe estabilizado. Informará estabilizado, Rio 5973. 01. Radial 01, segue direto para o Gré? Afirmo, direto para o Gré. Quer poste na curta, usar o colocar de pouso, Radial 01. Senegal no 015. No 015, eu vou rodar na curta, o Radial. 1097, decolar 232, chame controle 1, 1928. 1097, na escuta. Voo 1097, vai chamar o controle 098. Corrido 2231, no chame sempre Recife, 126 decimal 0, até 128 decimal 8. Recife 126 decimal 9, até 128 decimal 8, 2231. 126 decimal 0, primária, 128 decimal 8, secundária, bom voo. 260, 128 decimal 8, 2231. Salvador, voo 097, decolou na Harbor. Voo 097, contato radar, subiu a nível 360, direto Elefa. Direto Elefa, voo 097, grato. Serra, acione transponder 0145. Catatango, acho que apagou, precisa. O Dax apresada, forte no ponto de espera do Taxi Papá, que é legal no 0 ou no 5. E. Se vem para Salvador, regressa. Já desvia corredores de Salvador, ajuste em Salvador no 0 ou no 5 para referência, no 1500 pés. Eu recebo uma pena para o Salvador, eu acho que é para o Valor. Vamos lá, fazer uma descida aqui no, na RMA, e liberando em compra na coisa. Sim, chamo quando novamente deu palavra para o Jardim Zerente. Vamos lá. Salve Serra Serra, autorizado, frequência livre da presente, para autocoordenação, bom voo. Desça para 2010, ajuste no 015, livre LS, aporte estabilizado, segue tráfego agora, posição de 1 hora, 10 milhas, cruzando 3010 para 2010, um Bravo 727-200. Na 356, desça inicialmente 3010. Pagou Taxi Controle. Posicionado 5195. Se você não transponder 2224. Número 2 para o ataque. Taxi autorizado, aposta o ponto de fora da passagem 10, número 2. General no 0, no 5. 8, decimal 3, 5, alterna 1, 2, 3, decimal 8. Vai chamar de 5, 1, 2, 2, 3, 5, alterna 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 5, 5, contagem. Boa. Chanel 6356, calmo tráfego, posição de 9 horas, 3.7 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1510, sem contato com o controle Salvador. Um Charlie 1950 nos corredores. Morte na curva, vento 190 graus, 0,59, altímetro no 0, no 5. Calmo tráfego já aproximando para a cabeceira no 0, aproximadamente 9 milhas. Tem condições de agilizar? Agilizar, visual. 0115 via corredores de Salvador. Serra ou fecha? 1097, chame centro Recife em 126.0, terno 28.8. Recife 260, 288, com 07. Esse é o feriado, o guardião 01, vai para fazer o fuso sairado na 17. Para não atrapalhar o tráfego na final do 1-0. Negativo, tem a aeronave já alinhada na cabeceira no 7, guardião 01. Ah, tá bom, tá bom. Então vai para o passo do Grécia. Tem condição de ir para o Grécia e interferir com a final do 1-0? Sem interferência. E o Chico 973 já escuta? Vitor Índia Aquilo, até cabeceiro no 7 devido ao tráfego nacional da 1-0, passando externo. Xanelé 356, gente, desce para 2 mil pés, nível NES, eu posso estabilizar. 2 mil, encontrará a estabilidade 1-0, vento 200 graus, meia dúzia de nós. Rio 5973, autorizado o pouso. Estamos controlando, guardião. Considere os 39, frequência livre, boa tarde. Obrigado. Oscar Mike Yankee, sob condições visuais, o número 500 pés inicialmente, aporte nível de descida, voando para o outro farol de tapão. Pronto, farol já para leal, descida o Oscar Mike Yankee. Oscar Papagou, fica para ele. Proceda. Condições de descer para o número 10, é o número 1. Certo. Arrumeu o Serra, fecha. Fecha. Tráfego posição de 11 horas, 8 milhas, rumo sul do oeste, cruzando no 1500 pés para o 1000 pés, um Charlie 402, aeronave que precede na aproximação para a pista 17. Gente. Gente, será que é tudo visual? Tráfego nas imediações da ilha de Itaparica, efetuando cruzamento da Bahia, mantendo no 1500 pés, um Charlie 150. Vou pro 08, mantenha a ponte fera. Boa tarde, Sané 3, 5, 6, final da chave de checamento. 5-6, continue na aproximação, aguarde pista livre, ajuste no zero no... Kilo 5973, Polos 42, reporte pista livre. O Rio 5973, livrando. Retorno de Aquilo, mantendo por até 2500 pés, decolado aos 42, controle 19-8. 19-8 vai estar uma grata. É, 356, pouso autorizado, pista no zero, vento 210 graus, 7 horas. 7, vento 7, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, estou sob contato radar, subo e mantenho a nível 190, inicialmente mantendo o até 2 mil pés, após 2 mil pés direto para o Lutar. Até 1-1-0, até 2 mil, depois pro direto de Lutar, Vitor Indiaquilo. Desgote novembro, visto autorizado, em ingresso esquerda via pista, reporte alinhado, pronto, cabeceira 17. Bruno 8, decimal 95. Bom. Seu Papa Wolf, autorizado final da 17, reporte passando em Rimar. Vai reportar passando em Rimar, Wolf. A Wolf, acho que eu vou direto pro Ceasa da presente. Boa, direto Ceasa, Ceasa, Wolf. Autorizado alinhar e manter, pistola agora. O 1659, quanto será? 1659 com o número 2, aguarde para... para ingresso, mantenha a ponte de espera. Guarda. Tenho 6356, solos 44, direita 121, decimal 9. 219, né? 7, 90, Luiz, que libere a pista via Oscar e passa 180 no pátio. Vira para prosseguir no parafuso, não no 7. Tirei o táxi só para agilizar, para ficar mais próximo aí a cabeceira para alinhamento e decolagem. Te desça para 500 pés, ajuste no 015. Reporte visual com o farol de topo. Papagão sem rimar. Tio, acho que apagou, traço agora do estado. Todo autorizado, pista 17, vento 210 graus e a dúzia de nós. Bom, se lembra ponto. Apagou que após o ponto, eu parte 5. Claro, dar o espaço. 7. Thank you. Bravo Kiosk na proa da rotatória, visual pro campo. Mudança mais quente, visual com Itapuã. Antiosca mais quente, lá de transferência. Tiago Kiosca, chame torre no 8, decimal 9, tio. Torre no 8, decimal 9, pega o pé. Salvador, Papa Romeu, Serra Golfiosca, na proa da rotatória, visual com campo. Está presente, utilizada para a cabeceira no 7, aguardando autorização de pouso. Novembro é Esquisco, o Serra Golfiosca. Olimpo 08, decolagem autorizada, pista no 0, vento 2 no 0 graus, 8 nós. Salvador, o Gilete 9 Bruxa já tem tráfego agora a 4 milhas da cabeceira. Aqui, ó. Ao estacionar no passe 5, frequência livre, eu acho que apagou. Está sendo coordenado a extensão para a decolagem na pista no 7, o Juliette 920. Vai, toma aí, um minuto. Decolado os 49, controle em 19, decimal 8. Controle no 98, no 208. 2 Salvador, Alfa Papa, Oscar Mike Yank. Oscar Mike Yank, reporte vertical do farol de Capuã. Chamada vertical do farol, Oscar Mike Yank. Olimpo 08, contato radar, subiu 260, direto árvore. 260, direto árvore, Olimpo 08. Posição direto Elefa, Olimpo 08. Direto Elefa para Olimpo 08. Alinhar e manter o Juliette Novembro USP. Era lá na modular do servidor? Aquele que dá presente, curve à esquerda, cruza a sinal da 10 e mantenha a perna do vento. Tráfego na sinal da 17. Pode visual com o mesmo. Sente ar que vai com a esquerda, manter a perna do vento. Pela direita da 17, aguardando visual montado. 7 novembro, isque, decolagem autorizada, pista 17, vento 2 no 0 grau, 7 nós. Após decolagem, submantenha 2000 pés. Finalizou as milhas da 1-7, o Serra Golfiosca. Frente Serra Golfiosca, continua aproximação aguardando pista livre. Continua aproximação aguardando pista livre, Serra Golfiosca. Golfiosca, para informação, à sua direita, helicóptero cruzando o sinal da 1-0 para a base pela direita, 1-7. Aguarde pista livre, ajustado 1015. Vento para o cheque, 2-0 graus, 8-9. Frente 1-0-5, visual contrato, agora decolando e na base aqui. do vento. Eu encerro, eu acho que eu pus autorizado, pistão no 7, vento 0 graus, 529. Livre pouso no 7, encerro pelo. Estou sob contato radar, 57 milhas noroeste do VOR de Salvador. Mantenho 075, reporte no ideal de descida, voo e rotatória da presente. Já no ideal de descida, com certeza? Vou ficar mais 500 e vou para o eixo, tá? 1-0. Mantendo o vento e aguarde para girar a base, acho que mais 500. Gente. Terra Golf, eu acho que a sola de 5-2 do qual? 4? Terra da Bata. Gente, livre à esquerda, Quebec, e aguarde para ingressar e prosseguir até a Bata, o Terra Golf, eu acho. Esquerda, Quebec, e aguarde a autorização para prosseguir o Terra Golf. Acho que a Mike Yankee autorizado base em aporte final da 1-7. Volta na final da 1-7, né? No 659, ele é manter se está 1-0. 659, ele é manter. Informação Golo 659, estimada de mais 1 minuto e meio devido à aeronave que decolou da pista auxiliar com curva esquerda, está cruzando o campo. Sim, 659. Chamar quem é que foi autorizado, pistão no 7, vento 190 graus, 8 nós. Sim, 659, estamos aqui no ponto de espera aqui da 10, à esquerda, 2 pessoas caminhando aqui, tirando foto celular, sem identificação de aeroporto nenhum. À esquerda nas proximidades da Bravo? Isso. Muito próximos? Na lateral da taxiway mesmo. Gente, por me acertar, obrigado pela informação. Vai, Kiki. Confirma a tua ideia da Serra Nazaré, Mike Charles? 290, senhor. Gente, gol no 620, mantém o ponto de espera. Mantém. Gol no 659, decolagem autorizada, pistola 0, vento 200 graus, 7 mais. Esse é o 659. Charlie Serra, desça para 4.500 pés, ajuste no 015, voando, rotatório 0. Funcionário está autorizado, ingresso direito, observando o Sirkoski que pousando na cabeceira. Mike Yankee, sola 5-6, direita, pátio 4, ao estacionar, frequência livre, boa tarde. Chanelé 210, boa, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste no 095, chegada bom, médio 1. Fez 367, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Celso 367. Trolli, Salvador, muito boa tarde. Gol no 659, decola pistão no 0, salvo no Leta, Don Clube. Cruz da 16006. Volume 59, contato radar, subo nível 360, direto Leda. É a seção nível 360, direita, direto Leda, voo 16059. Número 620, decolagem autorizada, pista 10, vento 210 graus, 612 nós. Decolagem autorizada, pista 10, voo 620 inicial. 2367, após a rolagem do voo, alinhar e manter pista 10. Bom, voo ali mantendo 10, pista 367. Chinelinha 2-1-0, para o curso localizador, curve à direita na proa 060, desce mantém a nível 050, aguardando ILS X-Ray pistola 0. Chame centro Recife, 126 decimal 0, terno 28 decimal 8. Camarão 260, alternando 1288, Olimpo 08. Na pouca casa. Volume 620, contato radar, subo 370, direto Jamo. 370, direto Jamo, com o volume 620. Oi, Salvador, do Sérgio, na primeira whisky. Prefira? Autoriza a proa direto do destino, senhor? Prefira a proa direto do destino? 290, senhor. Autorizado, senhor presidente, Juliette 92. Autorizado, Juliette 92. Sou em Salvador, boa tarde, voo 1169. Voo 169, ele era manter pistola 0. Ali mantém pistola 10. Meu Juliette 92, que chama Centro Recife em 126 decimal 0, terno 28 decimal 8. 260288, Juliette 92. 9540. Obrigado, 6667. Salvador, boa tarde, eu também 367, decolou na operação São Raul, passa 1307. 3367, contato radar, subo nível 360. São Raul. 4-0. Tio, 360, via saída São Raul. 360, via, tá 3367. Condições de rua Leda, 3367? Afirma, direto Leda. Salvador, boa tarde, é o Papa Tango Vitor Índia Juliette, sob condições visuais, 1.500 pés, ajuste 1.015, Salvador PR3, via corredores de Salvador, reporte através de Paris. Posso através de Paris? Decolagem autorizada, pistão 0, vento 2.10 graus, 5 nós. Iniciando na 1.0, na 1.9. 9.540, mantendo nível 2.20, transfere. Azul 9.540, chama Salvador em 1.19.8. 1.19.8. Salvador, Papai Vitor Índia Aquilo está na posição lotada. Vitor Índia Aquilo 7, mantém a nível 1.10. Confirma estimado para Juazeiro? Aguarde. Controle Azul 9540. Azul 9540, sua identificação, desse mantém a nível 1.20. Ajuste 1.05, Salvador, chegada bom. Chegada bom, desce para 1.20, Azul 9540. 1.659, chame Centro Recife em 1.28.35, alterno 23.8. 1.28.35, a segunda não deu para copiar, para entregar o dado. 1.23.80, bom voo. 2.380, muito obrigado. Pro Salvador, Santana no Vitor Índia Aquilo, Vima Juazeiro 2202. 7 Vitor Índia Aquilo. Controle Salvador, muito boa tarde, eu vou no 1.69, passa 1.500, estamos no 1. Vou no 1.69, contato radar, suba 360, direto Lida. Direto Lida, agradece, no 1.69, 360. Torinja aqui, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife 125.45, Eterno 26.85, caso negativo retorna Salvador. 2545-2685, grato. Salvador, Azul 6919, a gente tem informação, ele pode. Decimal 45, Aterno 2.85. 2.55-2.85, Recife, 6.20, boa tarde. Xenema 2.10 para 3.10. Xenema 2.10. 6.10. Desça para 3.000 pés, a gente 1.05. Charlie Serra, desça para 1.500. 1.500. Salvador, o motorista está 3.367, boa morte, mano. Guarde coordenação, até 3.367. Aguardo, obrigado. Controle Salvador, Fosfário 2590, decolado. 05, controle em 1.9.80. 380, direto elefa com curvas à direita, 2.590. Charlie, Charlie Serra. Inicialmente mantenha 25007. 25007. Sim, ativo. Está sob contato radar, afastado 57 milhas sudoeste do VR Salvador, mantém nível 050. Voe por médio para interceptar a chegada para médio 1, reporte nível de descida. Passamos Vitorinho de Juliette, desse mantém a 1.010. 1.010, Vitorinho de Juliette. Sabia, Vitorinho de Juliette. Charles, Charles, Serra, desse mantém a 1.500 pés. Para 1.500 pés, Papa Romeu, Charles, Charles, Serra. Charles, Charles, Serra, informa tráfego, posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, rumo oeste. Cruzando 1.300 pés para 1.000 pés, no Papa Alfa 3.2. Matango Vitor Índia, Juliette, informa tráfego, posição de 9 horas, meia dúzia de milhas, rumo sudeste. Cruzando 2500 pés para 1500 pés. Juliette, negativo, tráfego. Vitor Juliette foi Ceasa da presente. Seria possível flor de morte, vá? Vitor Índia, Juliette foi Ceasa da presente. Papatão Vitor Índia, Juliette. Ceasa, Juliette. 1000 pés, 6210. 6210, desça para 2000 pés, ajuste no 095, livre LS, reporte estabilizado. Serviu, vai reportar estabilizado, 6210. 13367, chame 7 Recife, 128, decimal 35, alterno 23, decimal 8. Conhece agora o 13367, obrigado, boa noite. Azul 9540, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, 9540. Gol 1169, chame 7 Recife, 128, decimal 35, alterno 23, decimal 8. Obrigado, obrigado. Papai Romeu, Charlie, Charlie Serra, condições de efetuar o 360 com curva pela esquerda, a fim de sequência nessa pista no 7. Ok, ok, agora. Serra Aquilo Índia, deixa o controle Salvador, chama de identificação, desce e mantém a nível 050, ajuste 1.0.5. Correção, desce e mantém a nível 060, 0620, ajuste 1.0.5, voo etapa da presente. Para 060, proditado, Serra Aquilo Índia. Tá, visão com o campo, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, chame em torno no 8, decimal 97. 2.9.5. Oxalé 62.0. Oxalé 62.0.7. Complete aproximação, chame torno no 8, decimal 9.5. 2.9.5. Papá Romeu Vitor Índia Quilo, afastado 5.8 milhas, nordeste do VR Salvador, mantém a nível 1.1.0. Para serviço de informação de voo e alerta, chame 7 Recife 125, decimal 4.5, alterno 2.6, decimal 8.5. Autorizado final do 7, reporta através do vertical de mar, negativo contato visual para a nave na final da Amazônia, de perspectiva. É, reporte visual. Salvador, boa tarde, Oxalé 6210, estabilizado. 6210, continue na aproximação, ajuste no 0 no 5, aguarde autorização de pouso. 6210, caso da aeronave. A gente prossegue na final da 17, aguardando autorização de pouso, suporte vertical da EMAR. Possível 360 sobre a EMAR. Controle ao Força Aérea 2590. Possível. Autoriza o ponto TOSOP da presente? TOSOP. TOSOP, Tango Oscar, Sierra Oscar Papá. 7, aguarde coordenação, porta aérea 2590. Grato. Número Charlie, Charlie, Serra, Chame Torre, Salvador, em 198, decimal 95. 18, sobe, sobe, boa tarde. Torre, Salvador, sol, passa a rodinha. Charlie, Charlie, Serra, reporte principal da Rota Fora, mantendo no 1507. O controle tem que aparecer para a rota, senhor. Toma até 1000 pés e reporte principal da Rota Fora. Boa tarde. Ali no Forza, 6210. Firmo, pouso autorizado, pistão zero, vento 210 graus, meia dúzia de nós. Trapego à esquerda, prosseguindo para pouso na auxiliar, a sua retaguarda não interfere. 2-0-0, 6-3-1-4, decolada 1-2, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Vitoria de Juliette prossegue na final da 1-7, aguardando autorização de pouso. Essa é Juliette. Três-quatro-zero, após 2000 pés, direto código, Kilo Oscar Golf, Bravo Hino Forte. Agora 2000, vai lá, curva agora à esquerda, aproxima o corpo. Tchau, tchau, tchau, autorizado, final da 1-7, aguardando a autorização do pouso. Serra, autorizado, final da 1-7. Doutor Índia Juliette, pouso autorizado pistão 7, vento 200 graus com 5 nós. Autorizado no 7, Juliette. Ação, seu, visto que a Juliette vai sentar na estreia, ele vai na Quebec. 0 desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, livre emergência, aporte estabilizado. 2000 pés. Reportará estabilizado, 9540. E boa tarde, Gol 645, sempre da Uniforme, cruza 250. Tony, boa tarde, Gol 645. Boa tarde, Gol 645. 645. Positivo, senhor. Cruza 235 para 160, ciente da informação de uniforme. 645, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 0, no meio, chegada é a BOF. 4.016, chegada a BOF, 1645. Gente, só no 15 agiliza até a bata, o Vitor de Juliette. Está travado, final hora de 4 minutos, o Carlos. Gente, continue já no visual, aguarde pista livre, Charlie, Charlie Serra. Afirmo, Charlie, Charlie Serra, pouso autorizado, pistão no 7, vento 190 graus, 5 nós. Autorizado, pouso, 97, carro no céu. Turma de Juliette, sente já na bata. Uma boa tarde. do Azul 9540. Azul 9540, chama a torre 118, decimal 95. 118, 95. Torre Salvador, Azul 9540. 9540, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 6. Aguarda. Charlie Sierra, Solo Juno 7, confirme o pátio? Ciente, ao livrar a direita, estacionar a frequência livre, tenha uma boa tarde. 9540, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 180 graus, 4 nós. Livre pouso, 9540. Para dois motores, o registro está no meio. Autorizado ele a ser que fez a no zero e está estabilizado. Liberada a restrição em TAP descendo para 2000 no zero no meio. Autorizado ele a ILS X-Way da 1 a 0. Sierra, aquilo índio. TAP 5 reduza para 2309, número 3 na aproximação. Reduzindo 239, confirma? Afirmo. Número 3. Para seguir um Eco Charlie 25 na final. Paria 7103, voo de Beto Duna. Então, 390, essa notificação, dessa vez chegada ao Mais de 1 para o nível de voo 050. Ao Mais de 1 para o 050. É possível ver a sua data ou zona? Quanto é possível chegar no número 4 na aproximação? Normalmente, direita na zona. Saiu 7103, agora será o número 3 na aproximação. Votoração para o sequenciamento, curva esquerda pelo 020, limitado pelo curso localizador. Maria 7103, vitoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 020, seu limite será curso do localizador. Xalé 6314, vamos para o Recife, na frequência 125, decimal 45. Xalé Recife, 245, Xalé 6314. Azul 6919, ponto monte, perdão. Azul 6919, ali mantém pista 1 no 0. Ali mantém pista 1 no 0, Azul 6919. Azul 90, reduzido para 2509. 2509, 3190. 9540, solos 21, direita 121, decimal 9. Direita 129. Salvador, muito boa tarde, é Portugal 2512. 6919, alinhada e decolagem autorizada, pista 1-0, vento 210 graus, 5 nós. Alinhada e decolagem, pista 1-0, 6919. Go, 2-5-1-2. localizador, Serra Kilo Índio. Pode aparecer Serra Kilo Índio, torre 1-1-2-1-9-5. 1895, boa noite. Serra Kilo Índio. Torre Salvador, boa noite. Papapá, Serra Kilo Índio está full e aliás. Serra Kilo Índio, continue a aproximação, aguarde pista no zero livre, ajuste no zero no meio. O tráfego da Azul iniciando a rolagem na pista, no zero. Ah, ciente, o Serra Kilo Índio totalmente visual solicita pouso na 17, já quase pela direita. Ô, solicito o cancelamento do planetário? Afirmativo, está presente já. Modificado as 23. Curva à esquerda, base pela direita no 7, reporte na curta final, Serra Kilo Índio, e após o pouso é o passe 5. Afirmativo, está autorizado, base pela direita no 7, vai reportar na curta, o pátio é o 5, abaixo e desce. Paz, show e travado, o Serra Kilo Índio. Avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 190 graus, com 5 nós. Livre pouso, Serra Kilo Índio. Ajuste 0 no meio autorizado, e ele é fixado, pista no 0 e passa estabilizado. Ok, direto 2000, sem restrições, chamará estabilizado, X-ray. Azul 69, Bravo. Aí a 7103, desça para 3 no 10, azul 06. 3 no 06. Controle azul 6919. Azul 6919, contato radar de colagem. Via Salva 1 para 340, azul 6918. Boa noite, voo 9189, tendo a informação fixa, destinação 150. Voo 9189, essa identificação deve ser investigada a voo médio 1, para o voo 060. Voo médio 1, até o oceano, 60, voo 9189, uma possibilidade de WhatsApp? Voo 9189, uma tampa de chegada, certo, e como número 4. Até o perfil, destinação 060, voo 9189. Kilo Índia, o cliente já liberou a pista, estacionar frequência livre, tem uma boa tarde. Boa tarde a todos.